Vamos, solta essa, molecote. Começou a ver estrela. Vou levar ela pro céu. Vou fuder ela com tudo que cai em vento. Para em Marte, depois tu sente Saturno. Que cai em vento. Para em Marte, depois tu sente Saturno. Que cai em vento. Para em Marte, depois tu sente Saturno. Ela senta no Pereira, foi parar em outro mundo. Ela senta pro Pedrinho, foi parar em outro mundo. Que cai, senta. Depois tu que Saturno senta. Depois tu para em Saturno, senta, quica. Depois tu senta em Saturno. Ela senta pro Pedrinho, foi parar em outro mundo. Ela senta pro Pereira, foi parar em outro mundo. Quica em vento, para em Marte. Depois tu senta em Saturno. Quica em vento, para em Marte. Depois tu senta em Saturno. Quica em vento, para em Marte. Depois tu senta em Saturno. Solta essa, molecote. A novinha é toda meiga. A novinha é toda meiga. Foi sentando na piroca, começou a ver estrela. A novinha é toda meiga. A novinha é toda meiga. Foi sentando na piroca, começou a ver estrela. Vou levar ela pro céu. Vou fuder ela com tudo que cai em vento. Para em Marte, depois tu sente Saturno. Que cai em vento. Para em Marte, depois tu sente Saturno. Que cai em vento, para em Marte. Depois tu sente Saturno. Ela senta no Pereira, foi parar em outro mundo. Ela senta pro Pedrinho, foi parar em outro mundo. Quica, senta. Depois tu que Saturno senta. Quica, depois tu para em Saturno. Senta, quica. Depois tu sente Saturno. Ela senta pro Pedrinho, foi parar em outro mundo. Ela senta pro Pereira, foi parar em outro mundo. Quica em vento, para em Marte. Depois tu sente Saturno. Quica em vento, para em Marte. Depois tu sente Saturno. Quica em vento, para em Marte. Depois tu sente Saturno. E aí, DJ Juninho? Pra mim, tu é o mais pica danado.